devo matar a paixão que eu sinto dentro do meu coração. Quero te ver, meu bem. Quero matar a paixão que eu sinto dentro do meu coração. Já estou cansado de esperar. E você ainda não veio pra matar a saudade que eu sinto. Só você, meu bem, pra matar a saudade que eu sinto. Só você, meu bem. Paixão que eu sinto dentro do meu coração. Quero te ver, meu bem. Quero matar a paixão que eu sinto dentro do meu coração. Já estou cansado de esperar. Ainda não veio pra matar a saudade que eu sinto. Só você, meu bem, pra matar a saudade que eu sinto. Só você, meu bem.